7, autorizado táxi em frente, última direita, Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no 3. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 1, 10 graus com 8 nós, gol no 8, no 7. No 817, decola aos 44, controle agora 119.35, bom voo. 1935, no 817, boa. Controle o voo 897 decolado, nosso 1600. Boa noite, 1-7, contato Radana decolagem, passado 360, saída A. 360 na Arbor. Salva Salvador, é o Marente Hotel Tango. Mike Hotel Tango, prossiga, bom dia. Bom dia, o Mike Hotel Tango na ponte, na posição 9 do pátio 3, solicitando autorização de giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Fiente do giro de motores aí no pátio 3, reporta ao término, Mike, até o Tango. Ok, reportaremos, muito obrigado. Voo no 271, na autoridade LS, reporte estabilizado. Voo 271. Golno 271 no Xabé Torre, ONU 18 decimal 6. Muito bem, obrigado, bom dia. Oito no 7, chame Recife, ONU 260. ONU 260, ONU 874. Mandou, bom dia, o Golfo 271, estabilizado o sinal INE, visual baixado na barra. ONU 271, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso na 10, vento 120 graus com 07 nós. Esse pouso, pista na 0, ONU 271. Paulo Salvador, Eltan, Mike, Hotel Tanque, forma o término de giro de motor em marcha lenta. Muito obrigado e boa noite, bom dia. Cheio de Mike, Hotel Tango, bom dia. Gol no 271 no solo 54, libera à direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Juliette até o portão 05. Juliette vai liberar à direita, Alfa e Juliette até o portão 05. Gol no 271. Papa Romeo, Serra, Fox, quais são? Charles, Fox, Juliette, prossiga. Ciente 105, Jundiaí, no pátio 3, só um minuto para cópia, o Charles, Fox, Juliette. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, cópia. Autorizado Jundiaí, o nível 105, plano visual, decolagem da pista 10 após primeira curva à direita. Vai ingressar corredor axé, linha do litoral, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Prossegue via rota conforme o plano de voo, direto Ilhéus, direto Arubi, direto Confins. Charlie November Fox, após direto Bravo Golf Charlie, e após direto, a frequência do controle em 119.35 e aciona 5032, Charlie Fox Juliette. O momento correto está pronto para o acionamento? Entendi, está pronto para acionar? Excelente, livre acionamento, chama pronto para o táxi, o Charlie Fox Juliette. Autorizado táxi Charlie Fox Juliet via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, vai reportar pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 3, Charlie Fox Juliet. Afirmo, então táxi via Kilo, cruza táxi Alfa e reporta no ponto de espera da Delta, o Charlie Fox Juliet. Salvador, o Gol 1271. 271. Por gentileza, quando for coordenar a autorização do nosso telefone, seria coordenado 370. Oi, desculpe, 330. 330 será coordenado, Gol 1271. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 07 nós, Charlie Fox Juliet.